Understand the shop. Already, but you are not more. kaka na kuma to dia do sa ko tuna ko so o ko na ho kwa ban mama na ho tin na e mena so o chen na mi adu no ko si o ba so ya e bo na mani e ju da bu di ko che bi si ma e bi bi ya be ka mana i chu chu yi bi bi ya la fi na di na ko mani ni ni ho na ma dwene amen Jesus Christ namu on mi ho na ma dwene Sasa tu vinha com o seu irmão, tia sorri o ar. E aí, sorri o homem, no crime. E a gente me fala, não mais bonito, não mais bonito. É um bobra, é maninha, é bobra. Jesus, é da nossa irmã, foi a vestir. Eu vou nem por tudo, o seu bebê, o seu guno, o de sete, é de itra. Era ali por pôr a mãe de sua, e era o filme com a sua. Na o sete, é minha peia. Aí é nossa. O filho, bebê, é na paia. Vamos com a fome, o dia subiu. Jesus, my Lord. Amen. Yes, they will come. I'm not sure what you're saying. Oh, but yes, but all by the kitchen there. Never been in the kitchen there. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, In Pabana, a buen ample, as a new bunano, a bu a kunano bullet. No robber was shocking. One bass or other once more one can say, because me ha, but my bajuda, baby, I burn. So everything in Bina, not today, or something to be a 1 year's young, once one banu who day, and uncooking an army as the other. As I go there, I am, my man. And bottom of Cotu will be acting. That's no way. Obey him once in the room. And then look, no one knows. And then you know, I ain't able to say, but look, no one can. Mammy, oh, boom, quaint, a quaint, you know, pray, Monday. Okay.